O câncer do cólon ou do reto pode ser tratado com sucesso desde que sua presença seja detectada nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. E agora um novo teste vem simplificar o processo, como nos explica Oscar Pilagallo, do Serviço Brasileiro da BBC. Esse novo teste pode salvar milhares de vidas por ano. Ao se detectar esse câncer no estágio ainda inicial, é possível tratá-lo e evitá-lo. O câncer do cólon e do reto, região no final do sistema digestivo humano, afeta 140 mil pessoas por ano nos Estados Unidos e cerca de 60 mil, ou seja, quase a metade, acabam morrendo. Depois do câncer do pulmão, é o tipo de câncer que mais mata. Mas, ao contrário do câncer do pulmão, quando descoberto logo no seu estágio inicial, há chances do paciente ser tratado e com sucesso. Atualmente, a detecção do tumor depende de um exame local e de um exame de fezes, mas esse tipo de teste só revela o tumor num estágio mais adiantado e não é inteiramente confiável. O novo teste foi desenvolvido na Escola de Medicina da Universidade de Maryland, em Baltimore, nos Estados Unidos. O princípio do teste é bastante simples. Há um tipo de açúcar que é encontrado nas células cancerígenas nessa região, ou seja, no cólon e no reto, e que não aparece nas células normais. O que o teste faz é detectar esse açúcar incomum, cujo nome científico é oligossacarídeo. O teste é realmente simples. Basta uma amostra do muco do reto, obtido com um exame comum, e um filtro de papel, onde se coloca o material colhido. Aí, uma enzima que só reage com esse açúcar incomum é adicionada. Em seguida, coloca-se um reagente que dá ao papel um tom avermelhado, isso se a enzima reagir com o açúcar no muco. Para o paciente, o teste é simples e o resultado é fácil de ser lido. O papel vermelho significa que o teste foi positivo, ou seja, há a presença de células já atacadas pelo câncer. É tão fácil de ler quanto um teste de gravidez, desses que se vendem em farmácias. E o resultado independe do tamanho do tumor. Mesmo se ele estiver na sua fase bem inicial, o resultado será o mesmo. Num teste piloto realizado nos Estados Unidos, 10 pacientes que se sabia tinham câncer no colo ou reto tiveram resultado positivo. Apenas 5 de um total de 59 pacientes tiveram resultado positivo quando, na verdade, não tinham ainda o câncer, mas tinham algum outro tipo de doença que poderia levar ao desenvolvimento do câncer no cólon. A grande vantagem de se saber logo se se tem ou não o câncer é que, o quanto antes se sabe, maiores são as chances de se tratar e com sucesso. O teste, aliás, vai mais longe e identifica as pessoas com alto risco de desenvolverem esse câncer. Nesse caso, elas poderiam ter uma dieta baseada em alimentos com fibras, o que minimiza o risco. Evidentemente, essas pessoas se submeteriam a outros testes regularmente para detectar o câncer logo na sua fase inicial. E agora, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, um pouco da música de Janet Jackson. There's something I want to tell you. There's something I think that you should know. It's not that I shouldn't really love you. Let's take it slow. Esta é a voz gostosa e sensual de Janet Jackson, uma outra jovem cantora americana da nova geração de roqueiras. A carreira da Janet Jackson começou a dar certo no ano passado e a moça parece determinada a provar que ela é muito mais Janet do que Jackson, pois ela faz parte da famosa família Jackson, que já deu ao mundo o grupo The Jackson 5, Jermaine Jackson e o super astro Michael Jackson. Para provar que pode andar e dançar com as próprias pernas, Janet acaba de demitir o seu empresário, que, diga-se de passagem, é também o seu próprio pai. Pelo jeito, a moça vai longe. Quem não está gostando muito da história é o maninho Michael Jackson, que acha que Janet anda saidinha demais. Saidinha ou não, sua canção Let's Wait a While, do LP Control, está entre as 10 músicas mais vendidas da Inglaterra esta semana. O centenário de nascimento de Villa-Lobos, que se comemora este ano, não está sendo assinalado somente no Brasil. Villa-Lobos, o mais conhecido internacionalmente dos compositores brasileiros, tem sido tocado como nunca em países como a Inglaterra, de onde nos chega esta reportagem do Serviço Brasileiro da BBC. A grande música de Heitor Villa-Lobos vive um grande momento em todos os principais centros culturais do Ocidente. As comemorações do centenário de seu nascimento trazem as principais peças de Villa-Lobos de volta às salas de concerto. Na verdade, a música de Villa-Lobos é a única música brasileira concretamente internacional, estando, ainda que discretamente, sempre presente nos recitais e concertos dos principais pianistas e violoncelistas, e violinistas também, e violonistas. Neste ano de celebrações do centenário de nascimento do autor de Trenzinho Caipira, a música para orquestra de Villa-Lobos também voltou a ser bastante executada. Há poucas semanas, 5 dos principais concertos incluíam obras do mestre nacionalista brasileiro em seus programas. Depois, a Orquestra Sinfônica da BBC apresentou um concerto especial em sua homenagem. Afinal, o próprio Villa-Lobos regeu a Orquestra da BBC em 1948. Muita gente se pergunta qual é o segredo da atualidade da música de Villa-Lobos. A resposta, certamente, passa pelo seu incrível talento de harmonizador e também por uma forte identidade brasileira, que o diferencia dos demais neorromânticos da primeira metade do século XX. Que a música de Villa-Lobos é claramente contemporânea, o prova Egberto Gismonti, nesta interpretação livre. Thank you. Quanto mais se pesquisa, mais se descobrem danos à saúde causados pelo cigarro. Agora, como nos explica Oscar Pilagallo, do Serviço Brasileiro da BBC, parece que se estabeleceu uma relação entre o tabaco e o câncer no colo do útero. Como no caso do pulmão, não há nada cientificamente provado. Mas há evidências de que o cigarro pode contribuir para causar o câncer no colo do útero. A advertência foi feita recentemente, aqui em Londres, pela Campanha Nacional de Controle do Câncer em Mulheres. O que acontece é que a nicotina e outros subprodutos do cigarro acabam indo parar no muco que recobre o colo do útero e provocam a redução da imunidade, algo similar ao que ocorre com a AIDS, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Quem andou estudando esse assunto foi o Dr. Albert Singer, ginecologista que trabalha no Wigton Hospital, aqui em Londres. Em recente declaração à imprensa, ele disse o seguinte: evidências preliminares sugerem que essas substâncias se infiltram ou permeiam a superfície e destroem algumas das células que oferecem imunidade contra a doença. Essa é uma situação semelhante à que ocorre com a AIDS. Albert Singer disse que um projeto está sendo realizado para se saber até onde o fumo contribui para o câncer no colo do útero. Mas, pelo menos aqui na Grã-Bretanha, o cigarro está longe de ser o único ou o maior problema para as mulheres que sofrem desse tipo de câncer. Como se sabe, o melhor meio de se evitar o câncer no colo do útero é realizar testes periódicos para se identificar a doença logo nos seus primeiros estágios. Esse teste, muito conhecido e relativamente simples de ser realizado, é o Papa Nicolau. O problema é que a espátula que é usada nos hospitais públicos aqui é inadequada para colher o material a ser testado. Assim, muitos cânceres que poderiam ser evitados e tratados acabam levando à morte. De acordo com as estatísticas oficiais, a cada ano cerca de 2 mil mulheres da Inglaterra e do país de Gales morrem devido ao câncer no colo do útero, o que poderia ser evitado se o teste fosse realizado corretamente. Sabe-se que entre 2 e 20% dos testes de Papa Nicolau realizados aqui não são adequados para se detectar o câncer no colo do útero. E uma das principais causas é que a espátula não tem um formato próprio para colher as células corretas. Esse problema, no entanto, começa a ser resolvido. O Departamento de Saúde parece ter acordado para o problema e está começando, ao que tudo indica, a trocar as espátulas usadas nos testes. Oscar Pilagallo, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Se você gosta de música country norte-americana, já parou para pensar que também esse tipo de música popular se originou lá para os lados da Irlanda e da Grã-Bretanha? Confiram com esta reportagem do Serviço Brasileiro da BBC. On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet home of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. Was a wonderful craft, she was rigged for a laugh. You know how the wild wind blow her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. We had 1 million bags of the best loyal rights, we had 2 million barrels of snow. Tá aí, a gente ouve essa música e começa a entender um pouco melhor de onde veio a música country norte-americana, não é mesmo, Paulo? Pois é, Ricardo, você tem um bom ouvido. Os irlandeses, de fato, emigraram em massa para a América do Norte e levaram esse tipo de música para os Estados Unidos. Mas até hoje, essas canções também são muito queridas por aqui. Tão queridas que essa que a gente acabou de ouvir, The Irish Rover, uma música que fala de um navio andarilho, aliás, o navio se chama Andarilho Irlandês. Esse navio saiu do porto de Dover para uma longa viagem de 7 anos pelo mundo. É, e por incrível que pareça, né, Paula? Essa música está em 5º lugar nas paradas de sucessos aqui de Londres e conseguiu a façanha de galgar nada menos do que 10 lugares em apenas uma semana. Exatamente, Ricardo. O disco foi gravado em conjunto pelo grupo pop The Pogues e o grupo folclórico The Dubliners. É a primeira música regional irlandesa a chegar entre as 10 mais vendidas nesse país. pelo menos nos últimos anos. O grupo The Pogues é bastante querido pela moçada aqui na Grã-Bretanha e eles fazem um tipo de som que mistura a música folk, folclórica, com um tipo de música chamada indie pop, ou música pop índia, o que quer que isto signifique. Já os Dubliners são mais simplesinhos, tipo Alvarengue Ranchinho, mas também são muito populares por aqui. Em 1967, por exemplo, eles conseguiram chegar ao primeiro lugar da parada com uma canção que tem a marca registrada do grupo, o Bom Humor. O nome da canção é Sete Noites de Bebedeira. Oh, as I went home on Monday night, as drunk could be, I saw a horse outside the door, where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that horse outside the door, where my old horse should be? Ah, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see, that's a lovely sow that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but a saddle on a sow sure I never saw before. And as I went home on Tuesday night, as drunk could be, I saw a coat behind the door, where my old coat should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that coat behind the door, where my old coat should be? Aye, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see, that's a woolen blanket. Pois é, parece mais uma vez aquele tipo de música do velho oeste norte-americano. E tanto os cowboys quanto os irlandeses têm fama de serem bons bebedores. E a letra da música, que é uma espécie de canção popular anônima, fala de um homem que passou 7 dias tão bêbado que nem consegue se lembrar do que fez. E ele conta todas as suas peripécias naqueles dias todos de bebedeira. Pois é, resta saber se depois ele compôs uma música contando dos 7 dias de ressaca. A reportagem que ouviram foi gravada em Londres pelo serviço brasileiro da BBC. O que se segue agora foi gravado nos estúdios da BBC de Londres, mas depois de ouvirem os primeiros acordes, vai dar para entender se acharem que a gravação veio é de Tóquio. School are we, part of the schoolgirl well can be, filled to the brim with girlish glee. Three little maids from school, everything is a source of fun. Nobody's safe, for we care for none. Life as a joke has just begun. Three little maids from school. Você tinha falado em Tóquio, e agora a gente ouve essa música. O que é isso, Paula? Seria uma ópera japonesa? Mais ou menos, Oscar. Você está com um ouvido bom para quem está começando a se interessar por ópera. Esse é o meu trecho favorito de uma ópera, ou uma opereta inglesa, o Mikado, de Gilbert and Sullivan, que foi executado pela primeira vez em 1885 aqui em Londres, e que tem, portanto, mais de 100 anos. Mas, Paula, a troco de que dois ingleses, o Gilbert e o Sullivan, foram escrever uma ópera japonesa? Pois é, boa pergunta, Oscar. Parece samba do crioulo doido, né? Mas, na verdade, muita gente se perguntou exatamente isso quando esta ópera foi lançada. O que o Gilbert e o Sullivan estavam tentando fazer naquela ocasião era criticar algumas coisas que não estavam indo muito bem aqui na Grã-Bretanha. Mas como eles não queriam fazer uma crítica direta, britanicamente, eles resolveram usar o Japão como cenário. Mas não existe nada mais inglês, hoje em dia, do que o Mikado. Nessa passagem que a gente vai ouvir agora, por exemplo, o grande executor, o Lorde que decide sobre a vida ou a morte dos cidadãos, lê uma lista de quem ele gostaria de executar, se pudesse. Someday it may happen that the victim must be found. I've got a little list of society. variety of tenors who might well be underground and who never would be missed, who never would be missed. There's the pestilential nuisance, he's all right for autographs, or people who have flabby hands and irritating laughs, or children who are up in dates and floor you with them flat, or persons who in shaking hands shake hands with you like that, and all the persons who on smiling tater-tates insist, they'd none of them be missed, they'd none of them be missed. He's got them on the list, he's got them on the list, and they'd none of them be missed, they'd none of them. Engraçado, né, Paula? Pelo jeito, parece que o Gilbert e o Sullivan colocaram todos os inimigos deles nessa listinha. Agora, já pensou como seria levar uma ópera como essa no Brasil? Pois é, eu fico pensando, Oscar, seria um barato essa lista. Aliás, você sacou bem a ideia. Um dos pontos altos da produção do Mikado, que todo o pessoal assiste aqui em Londres todos os anos, é justamente essa área, que a cada ano se renova. E muita roupa suja da política britânica é lavada, assim, no palco. E o público dá boas gargalhadas.